E obra como essa precisa de muito recurso para poder resolver esse problema. E eu só vejo uma forma da prefeitura conseguir esse recurso. Eu não vejo outra forma, porque o momento que o país vem enfrentando e que não tem recurso suficiente para tudo, a gente sabe a importância que é. Só tinha uma forma, que era a prefeitura pegar o patrimônio que tem, onde poderia mandar um projeto para a Câmara para poder leiloar ali 6.500 metros quadrados. Agora a gente fica aqui com esse setor onde era a garagem aqui no transporte. Quase 6 mil metros quadrados na área mais nobre que tem aqui em Irecê, poderia leiloar aquele trecho. Nós temos aqui a Prefeitura Velha, temos uma área aqui de junto da Codevasf e várias praças. Eu acho que a única forma que teria era levar essa proposta para a Câmara de Vereadores, os vereadores, os meus colegas vereadores, entender, a população entender, e que também é regimental e está na lei orgânica. Você só pode desfazer de um patrimônio público para poder fazer investimento no município, ou então nós vamos passar o resto da vida sofrendo esses problemas. E a cidade, cada chuva que tem é transtorno. A prefeitura não dá conta de beneficiar todas as praças e todos os equipamentos, e fica aí o problema. Vou convidar os colegas vereadores para a gente entrar nesse discurso. Aí você pergunta, aí você, quando esteve lá à frente da presidência, não puxou esse discurso por quê? A gente vinha focado em outros trabalhos. Quando o problema se agravou agora, por conta do volume de ruas que foram pavimentadas, então ou a gente parte para usar esses recursos que nós temos nas mãos para poder tentar resolver, ou então vamos ficar nessa discussão.